Sinceramente, tudo que eu tenho pra dizer é que eu acho que nem se tudo é certo, vai dar uma merda mesmo, tá foda-se.